Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, editor de fotografia do Meio Beat, e está aqui a nossa primeira tentativa de fazer uma conversa em áudio. Já que a gente está entrando aí no mundo dos podcasts, essa vai ser uma tentativa, uma experiência, e essa primeira experiência vai ser aqui do nosso grupo. E eu estou aqui hoje para falar de uma novidade que apareceu, não uma novidade não muito boa, que está circulando desde ontem na internet, que é o seguinte. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, postou na sua página pessoal que o algoritmo do Facebook vai mudar novamente. E essa mudança é para restringir ainda mais a quantidade de postagens das páginas, né, das fanpages que aparecem no feed das pessoas que curtiram esta página. Ou seja, você, fotógrafo profissional, que tem uma fanpage no Facebook, que cada vez mais a quantidade de pessoas que conseguem visualizar as suas postagens nessa página está diminuindo, vai diminuir mais ainda. E vai diminuir quanto? Então, o tio Mark falou lá na página dele que nos próximos meses, agora, já no começo de 2018, essa diminuição vai ser de 5 vezes ao número atual. Ou seja, todo mundo aí que tem uma fanpage no Facebook, todo mundo que faz o seu marketing digital através da sua página no Facebook, pode esperar aí uma queda de 5 vezes na quantidade de visualização, na quantidade de visitas que você tem na sua página. O objetivo do Facebook é priorizar no feed dos usuários postagens de amigos. Óbvio, se eu estou usando o Facebook, eu estou lá para me conectar com as pessoas que eu gosto. Conectar com a minha família, conectar com os meus amigos, eu quero ver as postagens deles e não as postagens das páginas. Mas para a gente que trabalha com marketing digital, isso é muito ruim. O objetivo do Facebook, é claro, ele quer dinheiro. Ele quer que a gente pague pela promoção, pelas propagandas que nós postamos em nossa página. Isso não é errado. Afinal de contas, né, o Facebook é uma empresa e eles precisam ganhar dinheiro com a venda de propaganda, já que o serviço ao usuário final é gratuito. E o que coloca a gente aí na necessidade de gastar uma graninha com o Facebook para a gente ter nossas postagens melhor visualizadas. Felizmente, a quantidade de dinheiro que você pode, se você é um pequeno fotógrafo, se você tem uma pequena empresa, a quantidade de dinheiro que você vai gastar no Facebook, ela é pequena. Você vai gastar ali de 7 a R$ 15 por semana para fazer uma boa postagem, para fazer uma postagem de impacto. Mas o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: nunca coloquem todos os ovos na mesma cesta. Ainda mais quando a cesta não é sua. No caso, a cesta aqui é o Facebook. A gente coloca todos os ovos num local que não é nosso. Ele não é de nossa propriedade. O dono pode mudar as normas a qualquer hora. Isso lembra o caso da Amazon, que tinha lá um serviço de hospedagem de imagens na nuvem, que tinha lá um espaço generoso por um preço bem convidativo, e no meio do caminho eles decidiram mudar tudo. Olha, isso aqui não existe mais. Você tem aí 10 dias para fazer o download de todas as suas imagens ou assinar esse outro serviço aqui que custa 5 vezes o valor do que você estava pagando. Nesse momento, se você tem lá 1 TB, 2 TB de imagem armazenada nesse serviço, você se torna refém da empresa. Porque não é qualquer um que tem aí 2 TB para fazer download de uma hora para outra e você acaba assinando por ser um pouco mais cômodo, embora você vá pagar um pouco mais caro. Então, no caso, o Facebook também, ele não é nosso. Ele pertence a uma empresa e as normas podem mudar a qualquer hora e nós estamos sujeitos a essas mudanças de norma, infelizmente. O conselho que eu dou para você, óbvio, você não pode parar de fazer o marketing digital, porque hoje as pessoas todos estão na internet, todos procuram serviços na internet, mas o conselho que eu dou para você é que você tenha um local seu de marketing digital, ou seja, você tenha um site, você tenha um blog de preferência, porque o blog a gente tem uma constante renovação de textos, e isso é importante para os mecanismos de buscas, principalmente para o Google, né? Hoje 95% dos serviços são encontrados via Google. E o Google privilegia texto e não imagem. Na verdade, o Google ele não tem como saber o que é a imagem que você está postando. Você precisa, por exemplo, dizer para o Google o que é aquela imagem através de alguns plugins que a gente usa nos nossos sites. Então, o interessante é você ter um blog, você ter um site, porque lá é seu. Você faz o que você quiser, você monta o que você quiser. E você também pode gastar uma graninha com o AdWords do Google, que é para fazer aquela propaganda que aparece quando as pessoas procuram por um certo tema e aparece aqueles sites indicados. Aquilo lá também é propaganda paga. E não é caro, não, é um preço interessante. Para você que está pensando em montar um site, para montar um blog, olha, eu sou blogueiro. Faz 15 anos que eu tenho blog, faz 15 anos que eu trabalho com blog, me sinto muito confortável tendo blogs. E para mim que já sabe gerenciar o WordPress, que já sabe montar direitinho, fazer o searching de otimization de forma tranquila, o único custo que eu tenho é com hospedagem. Eu pago R$ 16,50 por mês lá no reticências.net, que é a hospedagem que está comigo há mais de 10 anos já. Eu gosto muito deles. E a gente eu é, e por esses R$ 16,50 eu tenho três sites postados na mesma hospedagem. Eu tenho o Lorente Fotografia, tenho o Lorente Kids, que é da Ana Lúcia, e eu tenho o blog Justo Lorente, que é onde eu escrevo sobre tudo que me vem na cabeça, e é um lugar para mim fazer um pouco de terapia. Olha só, R$ 16,50 por três sites. Pensem nisso, vão atrás, pesquisa sobre blog, não é uma coisa difícil de manter, é uma coisa que tem muito retorno do ponto de vista da visibilidade. E se o pessoal se interessar, se o pessoal achar interessante, a gente pode até fazer uma live, a gente pode até fazer um episódio em áudio para falar para vocês de como gerenciar e de como montar um blog. Beleza, gente? Então essa foi a nossa primeira experiência. Dúvidas, sugestões, inclusive sugestões de assuntos para os próximos áudios, é só mandar para mim aí no gilsonlorente@gmail.com ou deixa aqui como comentário aqui na postagem do blog. Valeu, gente!